Victor Hotel, informação Fox, correta? Qual o nível para Guanambi, senhor? Gente, 085 Guanambi será coordenado, voz de coordenação, Romeu Victor Hotel. Tango Romeu Victor Hotel, pronto para cópia? Romeu Victor Hotel, Salvador para Guanambi, Sierra November Golf India, autorizado nível 085, direto, decola da pistão no 7 com curva à direita, no corredor axé, restrito a 1000 pés até a liberação do controle ou até o farol da barra. Controle Salvador opera em 1 no 9 decimal 35. Aciona 5177 Papatango Romeu Victor Hotel. Acionamento correto, Papatango Romeu Victor Hotel, autorizado o acionamento, chame táxi, senhor, no pátio do Bata. Copiado 03PB, tem táxi autorizado até o reporte para ingresso. Hotel, vem autorizado a decolagem, senhor Pistão no 7, vento de 200 graus, zona 0 nós, ajuste no 0 no 4, Papa Tango Romeu, Vitor Hotel. Papa Tango Romeu, Vitor Hotel, decolou de Salvador aos 27. Chame agora o controle em 199 decimal 35, senhor, tenha um bom voo. Boa, senhor, bom voo. Meu Vitor Hotel, controle Salvador, suba para nível visual 085, voo direto Guanambi, informe estimado para pouso. Eu não entendi. É, o seu rádio está muito ruim, troque o equipamento e retorne com o estimado para pouso em Guanambi. Controle, estimado é o 0700, confirma como recebe agora. Ok, estimado 0700, clareza, intensidade 5, Romeu Vitor Hotel. Ok, obrigado, subindo ao 085. 9505. Muito bom dia, Trip 9505, informação em curso, é Foxtrot, senhor. Solo Salvador, encontra-se indisponível. Qual o nível para o Belo Horizonte? Para Belo Horizonte, 6 da porta. Gente, 1-8, confirma? Afirmativo, 1-8-0. Gente, muito bem, 180 para Pampulha, será coordenada, senhor. A provável subida da El Transição Coral. Aguarde coordenação 9505. Bom, viu, Vitor Hotel, para sua informação, nós estamos recebendo a informação de altimetria, o modo Charlie. Qual a altitude que está passando agora? 6.600 metros.